De par em par. Olá, olá, ouvintes! Muito bom dia para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do De Par em Par aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Tudo bem convosco? Preparados para o início de mais um dia? É o último da semana, oficialmente assim, digamos, o dia útil, não é? É o último da semana, depois vem os dias inúteis. Eu não percebo qual é... Pronto, eu hoje começo bem. Mas eu confesso que não percebo porque é que chamam dias úteis. Ah, segunda a sexta, que é o fim de semana é inútil. Então a melhor parte da semana é inútil. Está mal. Devia ser segunda a sexta-feira, os dias inúteis. Ou os dias chatos, ou aborrecidos. Mas ao fim de semana, que eram os tais dias úteis, não é? Até porque a gente, assim, quando recebesse alguma carta daquelas que... Ah, e tal, tenho 5 dias úteis para responder. Temos 2 fins de semana e meio. Agora sim, temos só uma semana. É uma chatice. Bom, bem-vindos a mais uma edição do programa De Par em Par aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje nós vamos começar com uma grande música. Vamos começar com o Conquistadores, mas numa versão diferente dos Coração Português. Fazem parte deste grupo Mónica Sintra, José Alves, José Alberto Reis e estamos agora aqui... Ah, exatamente, a Romana. São os 4 integrantes deste grupo que se juntou para fazer uma homenagem à música portuguesa. E que homenagem, diga-se. Conquistadora também que vai abrir a edição de hoje do programa De Par em Par. Vamos ainda ficar também, nesta que é a edição número 215, vamos ainda ficar também com 125 Azul, a voz inconfundível de Luís Represas com o Estrovante. É assim que damos início a mais uma edição do programa De Par em Par, nesta manhã de sexta-feira, dia 17 de junho de 2011. Yeah.

diz-nos o primeiro provérbio desta manhã que a ladrão de casa nada se esconde. É o provérbio que vai dar o mote de hoje no programa de Par em Par, na edição número 215. Vamos agora seguir com mais dois temas. Catarina Pereira traz-nos Quenta por Mim, enquanto que os entre aspas da Viviane nos trazem uma pequena flor. Ora, dois temas bastante agradáveis para ouvir nesta manhã de sexta-feira, neste dia 17 de junho de 2011. Antes de ouvirmos propriamente as músicas, quero só deixar-lhe um convite, porque a partir das 5 da tarde vamos ter entrevista com o Grupo Académico Sextetos. É verdade? O Grupo Académico Sextetos, que lhe faz então companhia também na edição de hoje, número 20, do programa Tempo de Antena. Claro que vamos ter também a nossa agenda de espetáculos e outras tantas novidades musicais. Para já, é mesmo tempo de ouvirmos Catarina Pereira, cantora matosinhense, que nos traz Canta por Mim. Oh no! Estou de volta, ouvintes, estou de volta e já à minha frente tenho as três curiosidades, algumas daquelas que eu escolhi, enfim, aliás, escolhi três de algumas das que marcaram o dia 17 de junho ao longo da história. É verdade, foram acontecimentos que marcaram, aliás, que marcaram este dia e, em alguns casos, até bastante. Por exemplo, na Islândia. Sabe que na Islândia está hoje a assinalar-se o 67º aniversário da independência da Dinamarca. Ou seja, ou melhor, da independência da Dinamarca por parte da Islândia. Não foi ao contrário. A Islândia separou-se da Dinamarca, formou o seu próprio país e hoje está então a comemorar o seu 67º aniversário como país independente. Isto aconteceu a 17 de junho, oficialmente, claro, a 17 de junho de 1944. 4 anos antes, Letónia, Lituânia e Estónia eram invadidas na Segunda Guerra Mundial pela União Soviética. Quanto à Lituânia, eu já não tenho bem a certeza, mas a Estónia e a Letónia, sobretudo a Letónia, passaram a fazer parte então da União Soviética dos términos da Segunda Guerra Mundial. Também digo que em 1910 foi inaugurado em Fortaleza, no Brasil, o Teatro José de Alencar. Ora, este teatro foi inaugurado no ano de 1910 e quanto mais seja pela personagem, pela pessoa que era José de Alencar, vale a pena fazer referência a esta inauguração. Portanto, este ano o teatro está a comemorar 101 anos. Eu creio que o teatro ainda existe. E este dia então estará a comemorar-se 101 anos sobre este acontecimento. E bom, ouvintes, vamos chegar com mais duas músicas depois deste nosso momento, digamos assim, mais informativo. Vamos agora ficar com Rui Bandeira e o tema Coração Esquecido. Ainda para ouvir também a voz de Rui Tato, que nos traz Igual a Ti. São essas duas músicas que vão dar início, aliás, que vão dar seguimento, melhor dizendo, à 215ª edição do programa de Par em Par, nesta manhã de sexta-feira, a última antes do grande fim de semana, neste dia 17 de junho de 2011. Daqui a um bocadinho chega a nossa perguntinha sobre Gentílicos. Até já! Mas tu não quiseste acreditar. O teu coração agora chora. Eu vou embora para não voltar. Sei que tu pensavas que eu não tinha a coragem para te abandonar. Mas fica sabendo que é agora. Chegou a hora de te deixar. Coração esquecido, porque chora? Tenho pena, mas não vou ficar. Já não és o amor da minha vida, porque agora há outro em teu lugar. Coração esquecido, porque chora? Se me provocaste tanta dor, já não és o amor da minha vida. Eu estou de partida, porque agora tenho um novo amor. Há outra mulher na minha vida, mas a ela eu nunca vou deixar. Mesmo que te sintas tão perdida e arrependida, não vou voltar. Coração esquecido, porque chora? Tenho pena, mas não vou ficar. Já não és o amor da minha vida, porque agora há outro em teu lugar. Coração esquecido, porque chora? Se me provocaste tanta dor, já não és o amor da minha vida. Eu estou de partida, porque agora tenho um novo amor.

Canal 2 da Antena Web traz-lhe todos os domingos entre as 17 e as 19 horas um espaço dedicado à lusofonia. Expressões da Lusofonia. Um programa feito para todos os falantes da língua portuguesa espalhados pelo mundo. Ouça a música dos 5 continentes cantada em português e fique ainda a par das 5 notícias mais importantes da semana dentro do espaço lusófono. Expressões da Lusofonia. Aos domingos das 17 às 19 horas com Carlos Bonaparte no Canal 2, aqui na Antena Web. A melhor música de dança também passa por aqui. Live Set. O teu programa de música de dança, às sextas-feiras à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luís. Fica a par das novidades da noite e da música de dança. Live Set. Às sextas-feiras à meia-noite, no Canal 2, da Antena Web. A Antena Web orgulha-se de ser uma rádio diversificada e, por isso, oferece também um lugar aos outros. Um programa que leva até si obras, sobretudo poemas, daqueles poetas denominados anónimos. Que não têm reconhecimento nacional ou internacional. E onde, por vezes, se encontram os melhores textos. Um lugar aos outros, todos os sábados às 11h30 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Tenho o prazer de apresentar Tardes Latinas. São 60 minutos para dançar ao som da melhor música vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas. De segunda a sexta-feira, entre as 3 e as 4 da tarde. Só aqui, no Canal 2 da Antena Web. Estamos de volta, ouvintes. Bem-vindos à segunda parte do programa de Par em Par. Continua tudo bem convosco? Espero que sim. Espero sinceramente que... Enfim, se porventura alguma coisa não estava bem até aqui, que já tenha tanto melhorado, que já se tenha resolvido. E se estava tudo bem? Bom, se possível que esteja ainda melhor, ótimo. Se não, pelo menos que continue tudo bem. Continue tudo como estava até aqui, não é? É isso que é preciso. Bom, nossa perguntinha antes de mais, como é que se chamam os habitantes de Natal, a Ilha do Natal? Será que se chamam natalenses, natalinos ou natalianos? Esta é a pergunta, a nossa perguntinha sobre os gentílicos. Lá é que o índice de natalidade deve ser muito alto. Bom, Ilha do Natal, mas agora é tempo de música, agora é tempo de ouvirmos antigamente. Curioso que o nosso destaque musical se reporte ao antigamente, não é? O antigamente é o tema do álbum Fadas, da cantora Mafalda Arnaud. Eu acho que chamar-lhe fadista, dada a sua diversidade musical, eu acho que chamar-lhe fadista correria sem querer o risco de tornar-me demasiado limitativo quanto à sua música. Por isso eu prefiro chamar apenas cantora. A Mafalda Arnaud lançou um álbum em outubro do passado, creio eu que no dia 11, dá pelo nome de Fadas. Ela amanhã vai estar, e eu vou falar nisto também no tempo da antena, ela amanhã vai estar no Auditório Municipal de Lagoa. E pronto, e por isso hoje trouxe aqui o seu álbum, o tema Antigamente, que é o tema de abertura deste CD. A música que me disse chama-se Antigamente, a voz é de Mafalda Arnaud, o álbum Fadas é de 2010... E eu vou dar-lhe aqui um bocadinho a nossa resposta à pergunta desta manhã, que é como se chamam os habitantes da Ilha do Natal, natalenses, natalinos ou natalianos. Para já, vamos então ouvir uma fala de Arnaud. Este é o nosso destaque musical. Canção das mãos carro turbulento. Perdeu agora todo o aspecto do galera. Está mais limpa, está mais séria, mais fadista 100%. Adeus, tipoias com pilecas e guiseiras. Adeus, ramboias e cafés de camareiras. Nada mais resta da moirana que deu barato, do que a funesta lembrança do seu passado. A moraria que perdeu em tempos idos a nobreza dos sentidos e o pudor de uma virtude. Da capelina da Senhora da ouvintes. Bom, e segundo as informações que consegui recolher, os habitantes da Ilha de Natal chamam-se apenas e só natalenses. Ou seja que natalinos e natalianos foi fonte da minha imaginação. Eu para inventar tenho jeito, isto para inventar tenho jeito. De vez em quando invento assim umas coisas um bocadinho, vá, pronto, sei lá, como é que eu posso caracterizar? Não tem palavras, não é? Pronto, vá. Mas pronto, enfim. Vamos seguir com a nossa emissão. Vamos seguir com mais uma musiquinha. Neste caso, um tema de 1986, foi gravado em fita magnética apenas, K7, portanto. Estou a falar da voz de Jorge Fernando, que na altura era guitarrista de Amália Rodrigues. Jorge Fernando, que, entretanto, se virou mais para a canção, não é? Mas ele em 86 gravou uma música que dava pelo nome de Mulata. Eu escolhi esse tema por vários motivos. Porque é uma música antiga e porque a mim e a Antena Web em geral diz muito, foi uma das primeiras músicas que ouvimos nas nossas emissões, no dia 4 de janeiro. Portanto, eu ontem, como estive aqui a recordar essa emissão, essas gravações, fica então aqui de 1986 este tema que dá pelo nome de Mulata e é de Jorge Fernando. É este o nosso momento para recordar. E se há pouco não me ouviu, porque pode não ter prestado atenção, pode não ter podido prestar atenção, os habitantes da Ilha de Natal chamam-se apenas e só natalenses. Vamos à música então. Tempo de ouvirmos então o nosso momento para recordar, que é hoje Jorge Fernando com o tema Mulata. Mulata, dá-me esta dança, que eu tenho esperança de ter você. Lá das bandas de Luanda, trouxe um feitiço para afastar o mal olhado. Trouxe no corpo a magia quando dança, e na lembrança as saudades do passado. Mulata, dá-me esta dança, que eu tenho esperança, você não vê borró. Mulata, dá-me esta dança, que eu tenho esperança de ter você. Era-me vais servir, mas tem cuidado. Afasta a alma, moça linda, afasta o corpo das coisas feias do povo civilizado. Mulata, dá-me esta dança, que eu tenho esperança, você não vegou. Mulata, dá-me esta dança, que eu tenho esperança de ter você. Veio de Angola, lá das bandas de Luanda, trouxe um feitiço para afastar o mal olhado. Trouxe no corpo a magia quando dança, na lembrança as saudades do passado. Mulata, dá-me esta dança, que eu tenho esperança, você não vegou. Mulata, dá-me esta dança, que eu tenho esperança de ter você. Mulata, dá-me esta dança, que eu tenho esperança, você não vegou. Mulata, dá-me esta dança, que eu tenho esperança de ter você. Mulata, dá-me esta dança, que eu tenho esperança, você não vegou. Mulata, dá-me esta dança, que eu tenho esperança de ter você. Mulata, dá-me esta dança, que eu tenho esperança, você não vegou. Mulata, dá-me esta dança, que eu tenho esperança. Estou de volta, caros ouvintes, estou de volta e com mais duas músicas, agora provenientes do estrangeiro. Porquê duas músicas provenientes do estrangeiro? Simples, porque... Enfim, como é que eu posso dizer-lhe? Acho que são daquelas coisas que nós podemos aproveitar para... Primeiro, para recordar coisas de lá de fora também, não é? Segundo, para, quem sabe, tirarmos ideias para músicas nossas, novas. E claro, tirarmos ideias não significa copiar, não é? Significa servirmos de fonte de inspiração. Mas isto é um processo contínuo. Nós a eles e eles a nós também, não é? Pronto. E hoje eu trago-vos... Porque ela hoje está de parabéns, não sei quantos anos é que faz, mas sei que a Paulina Rubio está de parabéns. Trago-vos Baila Casanova, o tema de Paulina Rubio. Ainda para ouvir também Eu Me So Excited, da música dos 18s. É assim que vamos seguindo nesta edição de Pan em Paz. Agora com duas músicas provenientes do estrangeiro. Daqui a um bocadinho vou trazer-lhe mais uma musiquinha e mais algumas curiosidades sobre o dia 17 de junho. Eu volto daqui a pouco. Até já! Para mí, solo para mí. sensual. Está aqui na mão as minhas duas curiosidades de hoje. Markus Baghdatis, ele é tenista cipriota. Esteve, se não estou em erro, no último Roland Garros, um dos grandes slams do ano. Ele hoje está a comemorar 26 anos. Na verdade, nasceu a 17 de junho de 1985. Quanto a falecimentos, José Calvário, o mestre José Calvário. Está hoje a celebrar-se o segundo aniversário sobre o seu falecimento. E, digamos, para o assinalar de uma forma mais... Mais vincada, vou chamar assim, eu hoje decidi abrir uma exceção. Eu não costumo fazer isto, mas hoje vou fazer. Vamos fechar a edição de hoje do De Par em Par. Com uma música do mestre José Calvário. Ele que faleceu muito novo. Sabe quantos anos é que ele tinha? 58 anos, ou ainda 57. Eu agora já não sei se ele já teria feito 58 ou se ainda teria 57, mas ele nasceu no ano de 1951. Foi de certa forma uma surpresa, ou seja, não me recordo, não sei as circunstâncias, mas a verdade é que o mestre José Calvário deu um contributo importante à música portuguesa, e por isso mesmo eu hoje vou fechar com uma musiquinha conduzida pelo mestre José Calvário. Música portuguesa, claro está. E é assim que fechamos a edição de hoje do programa de Par em Par, esta 215ª edição. Daqui a um bocadinho, eu, Carlos Bernardo, aliás, daqui a um bocadinho nada, daqui a uns dias, segunda-feira, eu estou de volta para mais uma edição deste espaço radiofónico. Entretanto, quero dizer-lhe que o de Par em Par, segunda-feira, irá para o ar às 11 da manhã. E tudo porque, às 10, eu vou estar em simultâneo na rádio Antena Best e também na Antena Web, para uma edição especial de abertura a este terceiro canal. Ao nosso filhinho mais novo. E pronto, ouvintes, despeço-me. José Calvário para fechar a edição de hoje do De Par em Par. Bom dia, bom fim de semana e até segunda-feira.